Posto pronto, ajustando 015, AB 6749. Autorizado, vai chamar na posição. Tá 3201, no Juliette, portão 04. Juliette 04. Web 5717, decolada 210, controle 198, bom voo. 198, muito obrigado, boa noite. Foi o 749, Web 6749, a mim mantenham no zero. Salvador 5717 Web, bom dia, transfere. 717, bom dia, contato mandado, sobre o 340, pelo Dael. Sobe 340 pela Dael 5717. B6749, livre decolagem no 0, vento 08, 0 grau, 5898 no 2, puxa estacionamento. 5898 será o número 2 no setor aguarde. Azul escuta. Próximo hotel Kilo, após o TAP, desça para 2.000 pés, o estoutímetro no 05, informe o localizador. A aeronave está transportando enfermo? Decolada zona 2, controle 198, bom voo. 198, obrigado. Controle Abjet 6749, decolado, solista proa de Alefa. Boa voz. Contato mandado, sobre nível 3.0, perfil Arbo Elefa. Perfil Arbo Elefa, pode aprovar alguma coisa aí? Positivo, Arbo. Obrigado. Está no localizador, Oscar até o fim. o Evidente 577. Prossiga. Autoriza ali o Claude Bride da presente. Gente, tá com o espera, poste pronto, ajuste no 015, ajuste 4177 e a temperatura 2,5 agora, ok? Agora, livre acionamento, chama para o táxi. Livre acionamento, chama o táxi, 5898. A pergunta foi, tem intenções, solicita a modificação das regras de voo? Oscar Hotel Kilo, regra de voo modificada 0896, desça para 1.500 pés, voe direto para a base pela direita da pista 197. Objeto 5717, passa em 150, chama o tempo de frequência 1251, 933, 25, boa viagem. Controlador somente 251. Alterna 13325, boa viagem. 3325, boa. Alterna Guarulhos. Saxe até o ponto, espera, reporte pronto, ajuste no 015, é de 5898. Autorizado até o ponto, espera, 1015, chama pronto, 5898. Do 4177, decolador 09, controle 1, 98, bom voo. 98, teu bom dia, senhora. Controle Salvador, bom dia, é o azul 4177, decolado na Dael. 4177, contato radar, sopa Rio 360, perfil Dael. É direto pro 360 no perfil 4177. Era pronto, 5898. Web 5898, a linha ida, coluna 0, vento no 1, 0 grau, 03 nós. A linha ida, cola 5898. Hotel Kilo, reforma visual para a pista 97. Vai informar visual com a pista 17, acera até o quilo. Oi, 98, voltando. Prossiga. É um teste de rádio. Clareza 5. Obrigado. É confirmado aqui, depois. Afirmo, web 5898, a linda, cola pista 10, vento no 20 graus, 03 nós. Bom dia, Rio 5973, Babote 180, 5973 autorizado, gol, informação. Rio 5973, sua identificação, autorizado, chegada à mar e desça para o nível 060, estou altímetro no 095 de lá. 060, 110, signo ajuste, Rio 5973, autorizado à mar. Decolador 228, controle 1998, bom voo. 098, bom dia. Para até o quilo, visual, que está no 7. 218,6, bom pouso, ótimo até o quilo. 18,6, Oscar até o quilo, graças. Controle, bom dia, WebJet 5898. 5898, bom dia, contato radar, sobre nível 340, perfil da EL. 340, perfil da EL, possibilidade de voar Leda? Autorizado. Forte curta final. Vai reportar curta final no 7, Oscar até o quilo. Três vitoração para sequenciamento, curva esquerda, tua 055, unidade localizador, Rio 5973. tráfego. Para 2109. Solo Salvador, bom dia, Alfa Yankee Vitor. Alfa Yankee Vitor, prossiga. Solicito autorização de reboque do Pátio 3 para o fim de posição 1. Para a posição 01? Positivo, 01 no Pátio 1. Alfa Yankee Vitor autorizado iniciar o reboque e reporte para ingresso no Pátio Principal. Yankee Vitor, sim. Voltar para a próxima, 0,5. Agora curva direita para 060. Isso para 2000 pés, informa o sobrevisador e o 5963. Do 2000 pés, chamando estabilizar o localizador e o 5963. Azul 4177, passa nível 60, estamos em frente de frequência 1251-9133-25, boa viagem. Ok, chama a Recife 251-9133-25, passou 1177, obrigado, bom trabalho. Hotel Kilo, livre pouso 17, vento 13, 0 grau, 03 nós. Livre pouso 17, Oscar Hotel Kilo. Para 2309, boa noite, 04. 5973, curva direita, atua agora 065. Agora 065, Rio 5973. Tranquilo, só fala 28, frequência livre, estacionar, bom dia. Objeto 5898, passa nível 140, chama o centro de si, frequência 1251-9133-25, boa viagem. 1251-9133-25, bom dia, 5898. 995, desce para 3 mil pés, ajuste no céu. Via. Restauração para sequenciamento, mantenha presente proa. Ok, mantenha presente proa. 16, desce para 3 mil, 804 a Gol, desça para 4 mil pés. 4.025, 804. Ajuste agora no 096. No 096, no 804. Sim, aqui Vitor, autorizado ingresso no pátio 1 para o portão 01. Alto, sim, aqui Vitor, entra. E o 5973, curva direita, proa 075. Nome estabilizado, localizador. 075, chamarão estabilizado, localizador. Vão 995, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo para 1809. Vão 804, reduz a velocidade para 2109. 2109, 804. Retoração para sequenciamento, mantenha presente proa com 1804. Retoração, mantenha presente proa 2103 com 804. Ok, positivo. Curva à esquerda, proa 155, informa o estado do localizador. Ok, esquerda 155, informará o estado no estabilizador, com localizador, voo 995. Voo 715, sem identificação, autorizado chegada bom, desça para o nível, desça para 4.100, 096. Salvador, 3.071. 3171, Guarulhos, aprovado nível 340, via pêndulo 44, púlpito direto. Decolada pista 10, perfil de saída da EU, Leda Eudes, com curva direita, transponder 50 no 4, controle 1 no 98. Obrigado. Vão 995, desça para 2000 pés. Descendo para 2000 pés, vão 995. Da 10, da El, Lisa, Lisa. Da El, Lisa, El. 50 no 4-3-4. 39-8, é o ponto da 3-1-7-1. Da 3-1-7-1, correto, chame pra. Chama. E o 5973 passando externo, baixar travado. E o 5973, bom dia, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 049. Tudo vento com 4, vídeo pouso, vídeo escravo 3. O 973, ajuste no 016. Tiago 1016, ajustado, Rio Signal 73, estado no IRS. 804. Fianchi, Vitor Ciente, bom dia. Utilizado no LOC agora, não, não. Complete a continuação, chame Torre 586, bom voo. 586, graças. 804, desça para 2.000 pés, informe estável, localizador. Para 2.000, informará estabilizado no local. Está interceptor localizador, bom, 804. Positivo, recebe o GLAD também? Ah, ainda não, senhor. Leta Bridge. Sim, continue a aproximação número 2 para pouso. 7 completando, 7 número 2 para pouso, formal 900. Andrés 201 no cotejamento correto, module agora o 1986. Agora recebendo o glide. Sim, Matias. Gente, complete a aproximação, chama agora a torre, 186, bom pouso. 186, até amanhã. Torre Salvador, bom dia, boa noite, 04. Bom dia, boa noite, 04. Continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Gente, 804. Rio 5973, falou 3 outros, direita, táxi via Alfa, quilo, par 3. Direito, Alfa, Aquilo, parte 3, 5973. Gol no 995, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 039. Autorizado o pouso, gol 995.